Acho que a farra foi muito longa. Mas veja só que horas você tem. Sinto que quero fazer amor. Sempre disse sou cansado, mas que homem é capaz. Se não gosta mais de mim, fale logo. Já chegou em casa às 9, me disse que foi do trabalho. Cheirando a álcool e a cigarro, toda tímida você, você joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Lindo demais! Pra você dançar. Não me digo desculpas, pois sou você quem não me fala. Então é bom falar a verdade, senão vou te mandar embora. Vou te mandar embora. Amor à primeira vista, só na hora da conquista. Tantas promessas de amor, que pena, acabou. Vem, segura sua maneira, vou pagar o preço da bobeira. Eu não quero lhe deixar só, mas ficar livre é bom demais. Dança aí, né? Balança, galera! Essa é bacana! Show! Penso que a barra foi muito bem. Mas vezes só que horas você tem. Sinto que quero fazer amor. Sempre disse sou cansado, mas que homem é capaz. Se não gosta mais de mim, fale logo. E já chegou em casa, stop. E disse que vem do trabalho. Cheirando álcool e cigarro, toda tímida a se explicar. Se explicar. Não se compra caras no clima. Não me venha desculpas, eu sou você quem não me quer. Então é bom falar a verdade, não vou te mandar embora. Amor à primeira vista, só na hora da conquista. Tantas promessas de amor, que pena, acabou. Vem, segura sua maneira, vou pagar o bicho da bobeira. Eu não quero lhe deixar só, mas ficar livre é bom demais. Está aí, filé, é bom demais. Gostou? Dá um gritinho bem safadinho.